Mas isso era 30 anos atrás. Osama Bin Laden talvez seja quem melhor usou a arma mais eficiente desse milênio, a mídia. Numa avaliação rasteira, eu diria que os aviões atingindo as Torres Gêmeas, lá em Nova York, foram apenas 40% do evento. Os outros 60% ficaram por conta da mídia. Você contou quantas vezes viu a cena dos aviões chocando-se com as torres? Foram meses e meses de repetição, elevando o impacto do atentado a níveis impensáveis. As torres não caíram em Nova York, caíram na sala da minha casa. Pois acabamos de ter uma amostra de até onde os meios de comunicação de massa podem ser usados pelo terror. No caso, foi o PCC com aquelas séries de ataques na cidade de São Paulo. Os ataques foram 40% do evento, os outros 60% ficaram com a mídia, que ampliou o alcance do problema para nível planetário. As emissoras de televisão e de rádio mais importantes passaram o dia e a noite cobrindo os atentados, atualizando a cada segundo o número de mortos e de ônibus queimados, e jogando na sala da minha casa a viúva, o órfão e os corpos dos policiais mortos. São Paulo viveu um apagão, mas dessa vez não foi um apagão de energia, foi um apagão de racionalidade, uma demonstração de que não temos planos de contingência para coisa alguma neste país de administradores amadores. Você já pensou no dia em que o furacão passar por aqui, hein? Ou no dia em que um terremoto acontecer? No dia em que uma praga nos atingir? Vai ser um Deus nos acuda. Afinal, estamos ocupados demais trabalhando, fazendo política ou brincando de administrar para gastar tempo elaborando planos para lidar com a catástrofe ou a situação de pânico. Só conseguimos lidar, mal e mal, com o nosso dia a dia rotineiro e nossos planinhos de curto prazo. Vivemos em sociedade como amadores. E no outro dia, no dia do PCC, tivemos a prova disso. Para os profissionais, nada daquilo que aconteceu foi imprevisível. Nada do que ocorreu foi inevitável. Nada do que aconteceu foi surpresa. Só os amadores ficaram perplexos. Café Brasil. E o PCC mostrou que é profissional. Aprendeu a usar a estratégia Bin Laden. E a mídia não se importa em ser usada, contanto que tenha as melhores imagens e os melhores dramas, contanto que consiga audiência. E nesse processo, que é antes de tudo comercial, danem-se os valores morais. Nada de novo, afinal, cabe à mídia informar, não é? Pois é. Mas sabe o que é que me incomoda, hein? É aquela repetição insana do zoom no olho da viúva, esperando uma lágrima. É a música de fundo durante as imagens do enterro. É a montagem de imagens sobrepondo o ônibus queimado com o corpo no chão, a vidraça estilhaçada com o transeunte desesperado, a poça de sangue com os presos no telhado, tudo editado num ritmo de filme de ação, o videoclipe do terror. A notícia transformada em espetáculo. Assistindo às técnicas de cinema da mídia, em especial a televisiva, reagimos com mais emoção do que razão, do jeitinho que Bin Laden quer. A imprensa tem que noticiar. Nós precisamos saber. Mas uma perguntinha me incomoda. Ter os meios de comunicação a serviço dos bandidos é inteligente? Ou será burrice? Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. E nós, pobres mortais, que andamos à mercê da violência, vamos recorrer a quem? Você não sabe, é? Então ouça este poema chamado Aonde Andam os Super-Heróis, de Michel Baruch. Ninguém anda por aí sem nenhum medo. Pelas ruas, o clima é de guerra. É um pavor que escalda, tarde ou cedo, a nossa liberdade que se ferra. Enfiam-nos na cara sempre os dedos, Na TV, a violência não encerra. Ninguém pede que seja um segredo. Porém, essa agressão é que mais berra. Cadê o super-homem para socorro? Nossos super-heróis para esse abrolho? Se muito demorar, quem sabe eu morro. Enquanto eles não vêm, eu me recolho. Para casa do trabalho, sempre corro. Pareço aposentado, já de molho. Que é para tocar no rádio, para tocar em qualquer lugar. Que é para entrar para a história. Eu acho que o rap tem que ir por esse caminho, virar cada vez mais música popular brasileira. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, para tudo que eu vou falar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não me agradar. São Paulo, capital, terra da garoa, gente ruim, gente boa, milhões de pessoas. Você ouve Disparada Rap, de Rappin' Hood, a partir da Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, com participação de Jair Rodrigues. Uma crônica nua e crua de nossos dias. Ouça como o rap pode ser transformador. Tipo Dona Maria, levanta as 4:30 pra atender a freguesia. Tem dia que a dona as costas não aguenta. Com mais de 60, luta pra ganhar 50, irmão. Pra esse povo sofrido, juntei meu rap é canção. Jesus há de voltar, prepare o seu coração. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, para tudo que eu vou falar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não me agradar. Fugindo da seca, vida de retirante constante, desse realidade do país. E eu falei sobre a estratégia Bin Laden, quando o terror usa a mídia para que suas ações alcancem proporções gigantescas. No levantamento rápido, vejam o que aconteceu naquela segunda-feira, quando o PCC tomou São Paulo de assalto. Milhares de ônibus foram recolhidos às garagens, as corridas do Jockey Club de São Paulo foram suspensas. Vários espetáculos ou eventos culturais foram suspensos. Comércio fechado. O coquetel de abertura da exposição Por Ti América no Centro Cultural do Banco do Brasil foi cancelado. O lançamento do livro 11 Histórias do Futebol também foi cancelado. A ESPN Brasil cancelou o programa Linha de Passe. O Shopping Center Norte fechou no final da tarde. Centenas de empresas liberaram seus funcionários para ir para casa mais cedo. Uma ameaça de bomba fechou o saguão de desembarque do aeroporto de Congonhas. O almoço de negócios que eu tinha foi cancelado. E eu não consegui comprar um Big Mac, pois o serviço de drive-thru estava fechado. E no final da tarde, recebi telefonemas de amigos e parentes, dando conta que seria declarado toque de recolher às 8 da noite. E de que havia ameaças de ataques no bairro onde eu moro, na escola onde meu filho estuda e na avenida onde eu teria que passar. São Paulo viveu um apagão. Salve meu mestre. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não convive por ninguém que junto comigo houvesse. Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe. E o PCC fez história, com aquele apagão que não foi de energia, mas da racionalidade. Aquela demonstração de que não temos planos para coisa nenhuma. Muito bem. Estamos ocupados demais trabalhando, fazendo política, brincando de administrar. Tá difícil, Vivemos na sociedade como amadores, tá difícil. E naquele dia em que o PCC tomou conta de São Paulo, tivemos a prova de que nós somos realmente amadores. É nós mesmo, vagabundo. Oh, não. Você está nas ruas de São Paulo, onde vagabundo guarda o sentimento na sola do pé. Não é pessimismo não, é assim que é. Vivão e vivendo, guerreiro tira a chifra, é o doce veneno. Viajei e voltei pra você, voltei pelos loucos, voltei pelos pretos e pelas verdes, consequentemente. Meu Deus, é quente. É desse jeito. Ei, você sonhador que ainda acredita, liga nós. Eu tenho fé, amor e a fé no século XXI, onde as conquistas científicas, espaciais, medicinais e a confraternização dos homens e a humildade de um rei serão as armas da vitória para a paz universal. Ei, Ted Black, vai pensando que tá bom. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber. Se eu me perco na noite, eu não me acho de dia. Ei, tentação, dá uma estia. Faz assim pro meu coração. Minha mente é um labirinto e meu coração chora. Chora agora, ri depois. Vem comigo, nego. Vem comigo, nego. Vem comigo, nego. Você ouviu Vivão e Vivendo com os Racionais MC. Os Racionais trazem a realidade da periferia com crônicas cruas sobre a violência e suas raízes. São eles, os novos cronistas desses novos tempos. E agora, eu trago o texto Matrizes da Violência, de José Paulo Cavalcante Filho. Diz assim: os presídios brasileiros sempre foram violentos. Pessoas morrem nesses depósitos de corpos sem surpresas, em crônicas de mortes anunciadas. Pior ainda ficou quando começaram as rixas entre quadrilhas. Mas então, deu-se que pelos idos de 1985 e 86, no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, como por encanto elas deixaram de ocorrer. Secretário-geral do Ministério da Justiça pediu ao Departamento Penitenciário explicação para esse fato inusitado. Segundo me contaram, foi tudo consequência de uma decisão do seu diretor. Reuniu-se com os chefes das três maiores organizações ali então instaladas, o Comando Vermelho, a Falange do Jacaré e outra mais, cujo nome eu nem me lembro, e em conjunto listaram presos que passaram a ser divididos por facções, cada grupo ficando em um dos quatro raios do presídio. Os presos que não pertencessem a esses três grupos ocupando o quarto e último daqueles raios. A partir daí, passou cada grupo a utilizar as instalações do presídio em horários diferenciados, sem se misturar. Refeições, futebol, banho de sol, tudo em rodízio. Como contrapartida, cada chefe passou a ser responsável pela ordem em seu grupo. As exigências que fizeram era parte da negociação, foram todas atendidas. Em troca, cessaria toda a violência entre esses presos. Dentro de cada raio, passaram a ter suas celas abertas, para que pudessem os presos, sobretudo à noite, conversar, jogar baralho e ver televisão até bem mais tarde. Curioso é que, logo, decidiram esses chefes que alguns dos presos deveriam ficar mesmo em celas fechadas, por se mostrarem não cooperativos. E assim se passou a fazer, ficando os próprios chefes com as chaves dessas celas. Não sei o que aconteceu depois. O presídio hoje, inclusive, já nem existe. Mas o certo é que, durante aquele tempo, funcionou. E o inacreditável nisso nem é que tenha funcionado. Inacreditável é o próprio fato de ter havido uma negociação como aquela. Mostrando também que qualquer reflexão sobre violência em presídios deve começar por lembrar que suas raízes vêm de longe. Seja como for, soluções duradouras para produzir um sistema penitenciário pelo menos decente exigirão ao menos quatro matrizes principais. Primeiro, o desenvolvimento social. Só em cenário de oferta crescente de emprego, de economia em expansão, podemos oferecer esperança aos jovens que formarão depois a população carcerária, quase toda composta por autores na faixa dos 15 e 30 anos. Mesma idade de suas vítimas. Gente a quem falta, sobretudo, oportunidades de trabalho. A idade média dessa criminalidade vem, inclusive, diminuindo, como reconheceu o último Congresso sobre Violência da ONU, em Beijing. Mas soluções nesse campo, a toda evidência, não virão logo. Segundo é a reforma dos presídios. É preciso também garantir um mínimo de dignidade aos presos. Esse mínimo defino como o direito de deitar na cela, sem ter que levantar na madrugada para que colegas em pé também possam dormir. Não é muito. Só para lembrar, quem nunca tem entrado num presídio vai sentir ânsia de vômito, pelo cheiro que vem de celas entulhadas de gente. Pernambuco, por exemplo, precisa de 15 novos presídios com 500 vagas cada, apenas para acomodar esse excedente populacional. Mas, também nesse caso, não há esperanças de solução no curto prazo. Terceiro é a reforma na gestão. Aqui, será preciso fazer uma reflexão sobre a gestão da segurança entre nós. Que esse modelo vem se deteriorando com o tempo. Parte da tropa, em vez de ir às ruas, fica em gabinetes do executivo, do legislativo e do judiciário. São muitos, muitíssimos. Policiais chegam a trabalhar um dia folgando quatro, usando esses dias não trabalhados para completar a renda em duplo emprego, nas agências de segurança privada. Sendo necessário pagar melhor e comprometer os profissionais com a corporação e emprego único. Seria, inclusive, interessante que os candidatos a governador assumissem compromissos nesse sentido. Quarto, é mediação social. Por fim, fazer com que toda a sociedade se considere parte do grande mutirão pela redução dessa violência. Valendo notar que experiências assim já vêm sendo feitas, algumas delas com sucesso, inclusive em Pernambuco. Há razões para alguma esperança. Um amigo antigo, à época diretor do Aníbal Bruno, me fez confissão preocupante. Segundo ele, não espanta que houvesse rebeliões por ali. Espantoso mesmo é não haver uma rebelião por dia. Dando os trâmites por findos, fica a sensação de que seria preciso começar tudo de novo, sem os vícios do passado. Ao menos isso de bom trouxe a violência de agora. A compreensão de que somos todos responsáveis pelas mudanças que terão que vir, e que virão. Não porque seja realístico ou não esperar que venham, mas por ser necessário que venham. Eu dedico esse som pra essa gente que trabalha na sudina, cata lixo, papelão, limpa vidro, faz faxina em casa de família. Pra quem não tem televisão, nem cachorro, nem camisa de torcida, cheira pó de poluição, enquanto a gente leva a vida reclamando da comida e dizendo assim: se alguém te abordar, é perigo, não pare. Pra que ajudar? Essa gente não vale nada. Se alguém te parar, fecha o vidro, não vale. Quanta reflexão sobra pra gente, não é? Pois é assim, ao som de Rafael Yazzi, seu Perigo Não Pare, que eu termino o Café Brasil de hoje. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Raimundo Fagner com Fausto Nilo, Jair Rodrigues, Os Racionais MC, Happen Hood, Michel Baruque, Rafael Yazzi e José Paulo de Cavalcante Filho, uma turma da pesada. Gostou? Não gostou? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe seu recado no operadora 11-4195-6343. Operadora 11-4195-6343. E para terminar de vez, fique com os versos instigantes de Bertolt Brecht. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento,